picou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu, comeu. Ela comeu meu coração, mascou o meu, triturou, deglutiu, comeu, comeu. Ela comeu meu coração de galinha no xixim, ai de mim. Ela comeu meu coração de leão naquele sonho medonho, e ainda me disse que é assim que se faz. Um grande poeta. Uma loura tem que comer seu coração. Não, eu só quero ser o campeão da canção. Um ídolo, um pateta, um mito da multidão. Uma loura tem que comer seu coração. Não, eu só quero ser o campeão da canção. Um ídolo, um pateta, um mito da multidão. Mas ela não entendeu minha intenção. Tragou, sorveu, degustou, ingeriu, comeu. Meu coração brincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu, comeu. Ela comeu meu coração, mas como eu, triturou, deglutiu, comeu, comeu. Ela comeu meu coração de galinha no xixim, ai de mim. Ela comeu meu coração de leão naquele sonho medonho, e ainda mas ela não...